Anima, que chamou a Zoe? Gente, livre de colágeno no site vendo 170%. Anima decolar aos 3-2, chama controle 120-8, aciona no transponder 0264. 0264. 14 Red 4 Taxi. Condor 20, bom dia. Aguarda um minuto para a cópia. Condor 20, confirmado, Patimina. Quente para Serra Bravo, Eco Sierra, nível 360. Decolagem da 190, curva direita, subida da EL, Leda Bidev, via Zulu 44. 5470 transponder, controle 120 decimal 8. Para acionamento táxi, o fundo de zero. Livre, chame táxi. De Salvador, muito bom dia, gol 1094, ILS, a 2,5 milhas de Simbra ainda. 1094, check, trem livre pouso, 10, vento, 190 graus, 06. Livre pouso, 1094. Janer 6140, livre posicionamento no DAC. Livre posicionamento no DAC. 1-648, posicionamento porta 1. 1-648 é o número 2 do setor para pushback, aguarde. Vai. Thank you. Foxtrot X-Ray autorizado para Recife, nível de voo 350, via pêndulo 17, pós-decolagem na pista 10, primeira curva à esquerda, na subida Pucca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Transponder 5475, Mike Foxtrot X-Ray. Livre direito, chama solo em 121, decimal 1. Direito, 211. Mike Foxtrot X-Ray, confirme, Felber. Confirm, Twain. We have 9 souls on board, 9 souls. Okay. Roma 094, táxi via Alfa Juliette, peixe 10. Alfa Juliette 10. Índia November Alfa, confirme setor do voo local. Índia November Alfa autorizado a voo local Salvador-Salvador, afastando o litoral norte até 20 milhas, decola da pista 17, curva esquerda, corredor forte, mantendo 1.000 pés. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 0156, Índia November Alfa. Índia November Alfa correto para acionamento e táxi, torre 118, decimal 9, bom dia. Lanchonete 6140, táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 1014, bom dia. Bom dia, 195, obrigado. Afirmativo, atento ao táxi do Chanel, tem livre posicionamento, chame táxi, voo no meio controle. Torre de Salvador, Oxa 6140, a linha mantém no zero. A linha mantém, 6140. Bom, 20, livre táxi, chame na Taxi Oscar. Confirmando, Taxi Hotel, faz as facilidades. Sete, livre direito, chama solo em 1219. Azul 4207, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Azul 4207. 4-0, livre decolagem 90, vento 190 com E. Salvador, bom dia, voo no 621, box 9, cliente da Kilo, para autorização com web. Voo no 621, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Perzo Luma 0, por base, Upper Zulu 16, para o Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo, confirmando nível autorizado 360, decolagem pistão 0, primeira curva à direita após subida da EL, Leda Motiva, controle Salvador, confirmando 120, decimal 8, o controle, torre 118, decimal 95, transponder 5445, com o nome 621. Autorizado para Congonhas, 360, Peso Lula 0, Cubase, Peso Lula 16, Brava Tazulu, Rota do Plano, 310 com curva direita da EL, Leda Motiva. 1208, controle, 295 a torre, 5445, transponder o voo, 1621. Voo 621 correto, chame pronto para pushback finalmente. Camarada, obrigado. 1-0 para cruzamento. Visão com campo. De 54, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando 254. 61140, decolado 51, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, Sérgio, 208, confirmando. 61140. Quatro 207, seu gate é o 3, observa o início do táxi da aeronave da Gol, no través, e autorizado ingresso, observando o táxi do Gol. Instalido ingresso, parte, posição 3, está com Gol, 4207. Gol 20, está em geral. Com Gol 20, táxi livre até a interseção da Juliette. Gol 648 para o táxi, 159 no PLD, 2 horas, 30 terminando Natal. Gol 648, táxi via Índia até o ponto de espera da 1-0. Chame torre 1-8, confirmando 1-8, decimal 95 a torre, ajuste 1-0 no Pato Mogi. Índia até o ponto de espera da 1-0, 1-8-9-5 com... 1-0-4, 1-6-4-8, obrigado. 1-2-0, prossegue via Juliette, Patiuno e Índia. Até o ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 4, com 2-0. Salvador, bom dia, Bono 648, ponto de espera para o nosso visual para a aeronave na final. Bono 648, após a aeronave na final, ali em mantenha no zero. Após ali em mantenha no zero, 648. 584, solo 54. Livra à direita, taxi é via Alfa, Delta, na Delta chama para cruzamento da pista. Via Alfa, Delta, na Delta chamarei para cruzamento. Vou sair da 54. Livre decolagem no 0, vento 100 com 4. Livre decolagem, o nome é 48. Condor 20, ponte espera pronto, visual com o gol iniciando. Condor 20, nem mantenho no 2584. Para informação será o Pátio 6. Chamada para o ingresso na pista. Guarda. Bono 648, decolada 56, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, Pony. 84 autorizado, ingresso na pista. 10 táxi até o pátio de autoridade, reporta livrando. Reportarei livrando no pátio de autoridade, reportaria 2584. Meu nome é Beral, falei, mantenho no 7. Zulu Hotel Romeu, confirme o pátio, estacionamento e o KB? Afirmativo Zulu Hotel Romeu para Guanambi, nível 085, correto, disponível, decola da pista no 7, primeira curva à direita, corredor Axé, mantendo 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 1.20 decimal 8, torre 1.8 decimal 95, aciona 5.4.5.2, Zulu Hotel Romeu. Hotel Romeu para acionamento e táxi, chame a torre 1.8, decimal 95. Bom dia. Decolada 58, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. E o nome é Beralfa, pronto? Muito bom dia, papai, um beijo, vou estar no meu para o canal. Livre a cenária, posso estar aqui? Pronto, e o nome é Beralfa, pronto? Pronto, e o nome é Beralfa. Tem condições depois da decolagem cruzar o aeródromo na vertical da Torre Salvador? Tente de 9 graus, autorizado decolar para o sono 7, vento 1, 5, 0 graus, 0, meia noite. Livre decolagem na 7, de 9 graus. Verão foi decolado 1400, autorizado o cruzamento do aeródromo na vertical da Torre Salvador, a porta livrando o eixo de decolagem da 1010. Já livrou o eixo de 9 verão. São 3191 para o Galeão, autorizado direto Irume, OB-November 857 Monso, nível de voo 340, decolagem pistão no zero, primeira curva direita, subida da El, Leda, Irume. Controle Salvador 1208, torre 98 decimal 95, transponder 5507, são 3191. São 3191, não chame pronto para puxar acionamento. É, pode sair. Charlie Alfa Tango, confirmando o destino é cabeceira do Paraguaçu, prossegue 1000 pés, confirme radial distância. Autoridade pela decolada 1-7. Juliette Ratango, prossiga. Prossiga. Torre 1-1-8, decimal 9-5 para o táxi Juliette Ratango. Salvador, o Papa Romeu, Júlio Carmel, 3 a bordo, o Top 3, alterna, cai de pé, caro Papa. Reporta na intersecção lógica Zulu, Hotel Romeu. Via Upper Zulu 19, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Nível de voo 370. Decola da pistola 0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 1208, torre 98, decimal 95, aciona 5505, gol no 094. Autorizado 370 pela Alfer Zulu 19, Bangu, direto a Buco. Saída Momo, atenção Frote, decola 10 curva esquerda, controle 1208 e o transporte 5505. Bom, no 094, correto. Chame pronto para... Juliette Serra, estão autorizados em ingresso no 7, táxi até o 45, repórter liberando a pista. Salvador, bom dia, gol no 739, passando em Tia Serra, trem embaixo travado. Bom, no 739, livre pouso 10, vento 960 graus, 069. Ele pouso na 10, gol 739. Por essa, tango 2, standby no transponder. Guarda para o táxi, Mike Fox, Foxtrot X-Ray. Fique atento a uma aeronave ingressando para o hangar da Baeté após iniciar o táxi até a Papá, ok? Corregou no 739? Consigo no 739. É só a deslocada, a cabeceira, 300 metros? Negativo. Full extensão? Obrigado. Frequência, bom dia. Pode ir no centro, puxa. Mais para você. Solo 06, livre direito, chamação, linha 1211. Direita 211, gol 739. Ok, Fox X-ray ali, mantenha no 7. Solo Salvador, boa tarde, gol 739, livrando a frente. Bom, no 739, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para o 04, no 739. Firme, no tráfego. São 391, autorizado Chamtax. Como 739, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, no 739. Cheque treino de pouso no 0, vento 160 graus, 059. Eu quero achar o trabalho. Troca 02, VIP checado. Confirma a parte militar? Afirmo. Max Fox X-Ray, mantém a posição e informa uma aeronave nacional da ONU. Então, Romeu, deixa estar de baixo. Juliette, voa no 739. Observando, estamos no pushback, ingresso via Juliette. Voa no 739. Azul 4207, pronto, cópia, Galeão. Confirmando Guarulhos. Cópia Guarulhos. Azul 4207 para Guarulhos, autorizado via Pêndulo 190 Piraí, direto Umbade, Pêndulo 44 Pagog, nível de voo 320, decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, saída da Euleda Motiva, controle Salvador 120.8, torre 18.95, transponder 5.56, azul 4207. Conforme o plano 320 para Guarulhos, Pêndulo 10, Piraí, Umbade, Pêndulo 44, Pagoto. Decola 10, com curva direita na Bel, Leda Morte, 128, o controle 5.56, 4207, correto, chame pronto para pushback e saneamento. Taxista 3191 com 230 a bordo. E na alternativa e autonomia? Alterna Campinas, autonomia 3 e 40. Então 3191 no táxi livre, via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, torre 18.95, ajuste no 014, bom dia. Pátio Índia, 1895, 1014, bom dia. Vai embora, ó. Alô, tchau. Mike Fox, Trot X-Ray, decolagem no site Ventuno, 50 graus, 059. Solo 12. Autorizado backtrack, táxi até o corte militar no corte livre frequência, bom dia. Charlie Alfa Tango, confirme radial e distância? Confirmando 70 milhas? Sim. Alô, Gol no 621 para o táxi, o POB 184 com 3.40, altero no Galeão. Confirmando a autonomia alternativa? 3 horas e 40, altero no Galeão, 1621. Bom, no 621, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, destino 95, ajuste 1 no 0 no 4, bom dia. Latim 14, bate enter para 10, Latim 295. Obrigado, bate enter. Alinha de briga, alinhado, colada 17, pro Hotel. Salvador é o Mike Bianchi Juliette. Charlie Alfa Tão, na escuta? Prefere decolar via litoral sul ou pro noroeste? Noroeste. Charlie Alfa Tango para Grupo Zulu, Cabaceiras do Paraguaçu. Rumo mil pés, decola da Bata pro noroeste. Controle Salvador, 1920.8, torre 98.95, transponder 5511, no Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango para acionamento de decolagem, torre 1-18-95. Bom dia. São Salvador, é o Mike Bianchi Juliette. Siga, é o Sol. É o Mike Bianchi Juliette, aqui na remota 13. Solicito autorização de reboque para o gate 09, aqui no pátio 1. Autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio 1. Ok, senhora, nós estamos na remota 13, aqui no pátio 1 mesmo. Remota 1 ou 3? Ciente, pode entender do 3. Autorizado o reboque. Ok, autorizado o reboque, mais diante do LED. Solo, bom, 1-0-9-4, puxa o Zé, acampamento 10. 1094, autorizado para estacionamento, chame para o táxi. Estou lá, táxi, 1094. Mike Yank Juliette na escuta? Mike Yank Juliette na escuta. Mantenha a posição, aguarde para o pushback. Mantenha a posição e aguardando. Para a próxima. 1621, não mantenha a ponta de espera, bom dia. Bom dia, mantenha. Salvador, Júpiter 05, final INS, pista 10, transporte baixado, travado. Júpiter 05, bip checado, continua a aproximação, agora a pista livre. Júpiter 05. Fatango tem condições de iniciar a decolagem diretamente do pátio sem interferência com o ano zero. Tem Tiara Fatango, reporta quando fora do solo, vento é 110.9. 3191, decolada 18, chama controle 1-20.8. 1208, 3191. Yoke 05, livre pouso 10, vento 1-10 graus 099. Para informação, helicóptero Alfa 1 esquilo, decolando com pro noroeste, não interfere com a sua aproximação. Júpiter 05, livre pouso. Tango fora. Era Fatango, fora do correção, fora do solo 18, chama controle em 1-20-8, bom. 1-20-80, Era Fatango. Prólogo 1094, pronto para o táxi com 180 ao lado, Teresina, 3 horas e meia. 1094, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1093, um bom dia. Pátio 1, Índia, 1095, 1013, obrigado, 7. Aliás, mantendo no 0, 621. Salve, Salvador, Mike Yankee e Juliette. Mike Yankee e Juliette, autorizado para seguir com o rebote. Ok, autorizado para seguir com o rebote, Mike Yankee e Juliette. Até o Pátio Unitar, a porta livrando a pista. Choque 05, no corte de frequência. Boa tarde. 621 no livre decolagem, 10, vento 100 graus, 04 nós. Iniciando 10, 621. Vou 10941, pode ser pronto. 10094, mantém ponto de espera, bom dia. Bom dia, bom, boa tarde. 2 de Salvador. Bom dia, dita 3198, passo e serra, trem baixo travado. 3198, continua aproximação, guarda de série, para informação, Boeing iniciando a rolagem na pista 90. E prosseguindo a guarda. Bom, no 621, livre em posição adequada 23, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 198, livre pouso no 0, vento 140 graus, 069. Livre pouso, tá, 3 1094, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0. 0094. 198, solo 24, livre direito, chama solo em 12, zona decimal 1. Solo 798, boa tarde. 094, livre decolagem 10, vento 150 graus 08, nós. Livre decolagem da 10, 10, não cá. Salvador, Marquiante, Juliette, como foi o reboque aqui do Gate 09? Pelo pessoal, obrigado, bom trabalho. Gente, bom dia. Solo Salvador, é o American 229. American 229, prossiga. É o American 229 na posição 11 do Pacto 1, para reboque até a posição 01 do PAC 3, posição 01 do PAC 3. 1094, decolado 226, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. É bom, mas já pode realizar o pushback. Ok, autorizado o pushback e aguardar para iniciar o rebote. América 209, mantenha aqui. Solo azul, 4207. 03, autorizado chame táxi azul 4207. Um 4082, solo 28, livre direito, chama solo em 1211. Ok, 21, como que foi o 4082? Por que frequência 482, 217? 1211. Ok, 219. Salvo Salvador, bom dia ainda, 4082. 4082. Parques via Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa mantém no oeste da Juliette, 4082. Táxi azul 4207 com 111 a bordo, Ribeirão Preto, 4 horas e 35 minutos de autonomia. Azul 4207, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 1, 18, decimal 95, ajuste 10, 14, bom dia. Direita Índia, quando pronto, torre 1895, azul 4207. 4082, ingressa via Índia e 01. Pela Índia, 01, 4082. O American 229 pode prosseguir o reboque até através do gate 6 dúzia. Ok, American 229 até através do gate 6 dúzia, no reboque, mantendo a escuta.